6 mandados de busca e apreensão foram cumpridos pelo Ministério Público de Minas Gerais durante a Operação Sanguessuga, realizada nesta segunda-feira, 21 de fevereiro, em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. A operação foi realizada para combater os maus-tratos a cães explorados para produção e venda de sangue. O promotor de justiça Wagner Augusto Moura e Silva, da 6ª Promotoria de Justiça de Santa Luzia, dá mais detalhes sobre a operação. A Operação Sanguessuga, realizada no dia 21 de fevereiro, teve, além de apoio da SEDA e do NUCRIM, participação do Conselho Regional de Medicina Veterinária e da Polícia Militar do Meio Ambiente. E tinha como alvos uma clínica veterinária em Belo Horizonte, um crematório veterinário na cidade de Santa Luzia, além dos 3 responsáveis pelos estabelecimentos. Né? As investigações tiveram início a partir de demanda encaminhada pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária e, a partir de então, com apoio da Coordenadoria Estadual de Defesa dos Animais e do NUCRIM, foram feitas diligências a fim de confirmar se realmente existia, né, um esquema estruturado de produção de bolsas de sangue a partir de animais em situação de maus tratos. De acordo com o MPMG, cada bolsa de sangue vendida poderia chegar ao valor de R$ 1.000. Há indicações de que o produto não atende padrões específicos de qualidade, com redução de seu valor terapêutico. Os animais apreendidos foram encaminhados à Faculdade Arnaldo, onde receberão os cuidados veterinários necessários para a recuperação. De acordo com o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, aquele que maltrata cão ou gato está sujeito à pena de reclusão de 2 a 5 anos, além de multa e perda da guarda do animal. Ministério Público de Minas Gerais, em todo lugar, ao seu lado. Siga a gente nas redes sociais, procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.